Te hás de golpear a ti mesma, matando-me. Porque já não preciso de ti. Redução de todos os séculos. O desfilar de todos os séculos. As raças todas, todas as paixões. O tumulto dos impérios. A guerra dos apetites e dos ódios. A destruição recíproca dos seres e das coisas. A condensação viva de todos os séculos. Os séculos desfilam no turbilhão. Flagelos e delícias, desde a glória até a miséria. E o amor multiplicando a miséria. E a miséria agravando a debilidade. E a cobiça que devora. A cólera que inflama. A inveja que baba. E a enxada e a pena úmidas de suor. E a ambição, a fome, a vaidade. A melancolia, a riqueza, o amor. E todos agitam o homem como um chocalho, até destruí-lo como um barraco. Formas várias de um mal que ora mordia a víscera, ora mordia o pensamento. E passeava eternamente as suas vestes de arlequim em redor da espécie humana. A dor cedia alguma vez, mas cedia a indiferença. Quer um sono sem sonhos, ou ao prazer, quer uma dor bastarda. Então o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos. Um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cozidos todos a ponto precário, com a agulha da imaginação. E essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, ou lhe fugia perpetuamente, ou deixava-se apanhar pela fralda, e o homem a cingia ao peito, e então ela ria como um escárnio, e sumia-se como uma ilusão. E sempre, sempre, de novo e sempre, um dia, outro dia, e mais outro dia. Um ano, outro ano, e todos os anos, todos os séculos, todos os séculos, sempre, sempre, de novo e sempre, um dia, outro dia, e mais outro dia. Um ano, outro ano, e todos os anos, todos os séculos, todos os séculos. As línguas morriam com o governo dos tempos, esquecia-se tudo, os heróis se tornavam apenas mitos, e a história caindo aos pedaços. Os que se foram nascendo impérios levaram a impressão que eram eternos. Os que expiraram quando decaíam levaram a esperança do recomeço. Eternas exéquias, aleluias eternas, auroras sobre auroras, ocasos sobre ocasos, auroras sobre auroras, ocasos sobre ocasos. E os séculos continuavam a passar, velozes e turbulentos, as gerações que se superpunham às gerações, umas tristes, outras alegres, e todas elas pontuais da sepultura. As idades que vinham chegando e passando, cada século trazia sua porção de sombra e de luz, de apatia e de combate, de verdade e de erro, e seu cortejo de sistemas, de ideias novas, de novas ilusões. Cada um deles repentavam as verduras de uma primavera, e amareciam depois para remoçar mais tarde. Fazia-se a história e a civilização, e o homem nu, desarmado, armava-se, vestia-se, construía o tubúrio e o palácio, a rude aldeia e terras de sem portas, criava a ciência que perscruta e a arte que eleva, fazia orador, mecânico, filósofo, corria a face do globo, descia o vermelho da terra, a esfera das nuvens, colaborando assim na obra misteriosa, com que entretinha a necessidade da vida e a melancolia do desamparo, do século presente e as tardes dos futuros, e assim passou e assim passaram os outros, e assim passou e assim passaram os outros, com a mesma rapidez e igual loucura. Até o último.